E eu já vou apresentando, viu, Guilherme? O primeiro é o Paulo Bogler, que é produtor cultural, e também trazendo as mediadoras de leitura, que é a Karine Vermouth e a Angélica Pereira. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eles que são da Associação Guatá, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O Paulo vai falar um pouquinho a respeito dessa associação também. E a atividade que está em andamento chama-se Festival Auê Literário. O que, que é esse festival, Paulo? Isso, a gente deu o nome de Auê Literário a uma ação que é uma ação de formação de leitores nas escolas, né, que trabalha com incentivo ao gosto, ao hábito da leitura e também com a expressão dos estudantes, né? É festival porque ao final da etapa formativa a gente faz um grande encontro, um grande evento cultural na escola, onde os estudantes apresentam os seus trabalhos realizados durante as oficinas e também aquilo que acontece na escola, né? A gente entende que a escola é um espaço de cultura, um espaço de juventude, e há muitas manifestações e muitas expressões culturais que acontecem nela, né? Por conta dos estudantes, por conta dos professores. Então, nosso objetivo é cumprir uma primeira etapa, que é o processo de formação, e ao final fazer esse grande encontro aí, envolvendo todos os alunos, os professores, uma confraternização cultural, vamos dizer assim, né? E a Karine e a Angélica, elas são mediadoras de leitura. Eu queria que vocês contassem até um pouquinho, né, de como que é esse processo de trabalhar com os alunos, porque a gente sabe que, por exemplo, as pessoas hoje, elas leem bastante no celular, né, pelas mensagens que mandam, enfim, a leitura está presente ali. Mas, por outro lado, o consumo de literatura, de textos mais até informativos, acaba sendo pequeno, né, entre os jovens brasileiros, entre os adultos também. Como é que é esse processo de trabalhar a questão da leitura com o público? Bom, é um processo bem interessante, e o nosso trabalho também ele vem de encontro justamente tentar fazer essa discussão a respeito de onde a gente consegue encontrar esses materiais de leitura, onde eles estão disponíveis no nosso cotidiano, né, principalmente no cotidiano da juventude, e no cotidiano da nossa cidade, com os equipamentos que a gente tem, com os equipamentos que a gente não tem. E é interessante ver como realmente a leitura ela se distancia em determinado ponto deles, quando não está dentro das mídias digitais, né? Então, muitas vezes, eles nunca leram um livro inteiro, ou até mesmo não sabem como fazer para encontrar livros em outro lugar, a não ser a biblioteca da escola. Então, eu acho que é bem interessante ver como tem essas nuances, né, de acesso à leitura e do hábito da leitura também entre eles. E esse público que vocês estão trabalhando, que público que é? Porque foram duas escolas estaduais, né, dois colégios estaduais selecionados. Como é que foi feito esse trabalho? A gente optou por... Primeiro a gente faz um corte que é social, né? Fomos buscar aquelas escolas que estão localizadas em regiões populares, né? Em grandes áreas de habitacionais, de um grande número de habitantes, né? E inicialmente a gente está trabalhando com o Colégio Gustavo Dobrandino, na região sul, na região do Porto Meira, e o Colégio Flávio Varken, na Vila C, né? Então, a gente busca esses espaços justamente porque essas comunidades, os indicadores que a gente tem demonstram que os equipamentos culturais são escassos, né? E quase inexistentes, e também o acesso dessas comunidades às atividades culturais que acontecem nas cidades são dificultados por conta do acesso, de deslocamento, por conta de acesso em função de custo. Então a gente descentralizou essas atividades para trabalhar com públicos com esse viés social, né? Jovens de periferia, de regiões populares do município. Na primeira etapa, que vai até agora maio, final de maio, a gente vai trabalhar com esses dois colégios, e aí no segundo semestre a gente vai identificar mais duas escolas juntamente com a comunidade escolar, com o Núcleo Regional de Educação e os parceiros aí do projeto, para ver quais são as outras duas instituições atendidas, né? Eu faço o registro aqui de que eu inclusive fui aluno, viu, do Colégio Flávio Varken ali na Vila C, isso no ensino médio, né? Fico bastante satisfeito aí de saber que foi uma das instituições escolhidas, né, por esse projeto. E vou perguntar aqui para a Angélica também, como é que é esse contato com os alunos? Eles aceitam bem a questão da metodologia que vocês trabalham? Como é que vem sendo toda essa atividade? Bom, geralmente, assim, quando a gente chega na escola, é isso, a escola também é um espaço, assim, né, como um reflexo do mundo que a gente vive, assim, que diz o tempo todo pra gente o que a gente tem que fazer, como a gente deve se comportar, né, e a escola também acaba reproduzindo algum desses fatores, assim. Então, quando a gente chega com uma metodologia, assim, em que eles têm mais liberdade, assim, né? Não precisa sentar em fileira, do diálogo mesmo. É bonito de ver, assim, né? O retorno que a gente recebe também é bem interessante nesse sentido. E de ver, assim, como a leitura, como a poesia, as expressões, né? De como elas fazem parte, assim, das pessoas, né? E como que a poesia, a escrita, a leitura contribui, assim, para as pessoas terem perspectivas, assim. Eu vejo que nas oficinas, assim, a gente consegue minimamente ter um retorno de fazer com que os estudantes possam imaginar para além, assim, da realidade, né, condicionante dele, né? Então, isso já é um retorno que, para mim, é bem válido. E eu lembro que, na minha época de colégio, inclusive, eu sou uma pessoa que gosta de ler, né? Eu leio bastante, só que na época do colégio eu detestava as leituras que eram sugeridas, né? Muitas vezes eram leituras impostas até pelo currículo da matéria, alguns textos bastante antigos, que hoje eu vejo assim, que aquela metodologia que era trabalhada na época talvez fosse inadequada, né, para o público jovem, para o público adolescente. É um pouco até dessa digamos assim, aversão à leitura que vocês querem quebrar um pouco com ações como essa? Acho que a palavra que a gente usa é desacralizar, né, esse altar da leitura, né, tanto de quem lê quanto de quem escreve, né? Ou seja, a gente quer mostrar, através de material muito simples, muito, muito mediado dentro da realidade, né, que cada estudante habita, mas retirar a leitura dessa obrigatoriedade que a gente precisa ler para ser alguém na vida, a gente precisa ler para responder bem na prova, a gente precisa ler para passar no concurso, né? A gente precisa ler para poder imaginar, para poder se aventurar aí, né, por tudo aquilo que a espécie humana conseguiu acumular e compartilhar de informação, de conhecimento, de coisa bonita, de coisa feia também, né? Então a gente precisa se apropriar disso para a gente poder entender o mundo, né? E olhar o mundo e transver o mundo, né? A gente usa sempre essa metáfora aí do poeta Manuel de Barros. A gente precisa olhar as coisas, nem tudo aquilo que está escrito e publicado é o que nos serve, né? Então a gente tem que olhar, inclusive, além das palavras, né? E a gente tenta fazer isso através de material muito simples, né? Tirando um fragmento de um texto que está lá no livro, que às vezes é cobrado na prova, e a gente leva ele para um panfleto, para um adesivo, para uma exposição, né? Para aquilo ficar mais perto do cotidiano, para não ter essa obrigatoriedade do estudante ler, para não ter essa exigência do estudante em relação a isso, e acaba sendo uma coisa bastante comum, bastante simples, e a perspectiva que a gente tem olhado é que ela tem sido satisfatória, né? A gente quebra um pouco essas regras e essas obrigatoriedades e cria um ambiente mais tranquilo aí para a gente trocar, né, experiências, trocar saberes, trocar informações, trocar ideias, né? E a gente tem notado, assim, que tem dado um bom resultado, né? Tem nos animado isso, né? Falando num país que lê muito pouco, né? Os dados aí sobre a leitura são muito preocupantes, né? A gente tem uma pesquisa de 2016, a última, né? Que é os retratos da leitura no Brasil, que mostra que um brasileiro lê 2,5 livros por ano, né? Então, isso está muito abaixo de todas as médias aí dos países próximos, dos países europeus, de todos os países aí que deram grandes voltas aí do ponto de vista do avanço social, do avanço, né, civilizacional, inclusive, né? Então, talvez hoje a gente tenha, dentro desse espectro chamado cultura, a leitura como uma das grandes preocupações que a gente deva tratar como política pública, né? E que ela não é devidamente tratada nem no Brasil, nem no Paraná, nem em Foz do Iguaçu, né? A gente deve muito nisso. Pois é, realmente essa questão de políticas públicas voltadas à leitura é algo aí que eu avalio realmente como fundamental para que possamos pegar ali os alunos desde pequenos, né, ir avançando nesse sentido realmente. Para quem quer saber mais, Paulo, sobre esse projeto que vocês desenvolvem, o Aue Literário, como é que pode fazer? Através da página da Guatá, como é que faz? Isso, está tudo na nossa página, no site www.guatá.com.br e também no Facebook, Guatá Foz. Todas as informações, as fotos, os vídeos, o material que a gente vem acumulando dessa experiência que a gente está tendo, vai tudo para as redes sociais aí. E a gente pede que as pessoas vejam e compartilhem também, façam uma leitura crítica sobre isso, né? Com sugestões, com aquilo que de repente são experiências que acontecem por aí, que possam trocar conosco, também serão bem-vindas, né? E o nosso bate-papo aqui ele é rapidinho, né? Portanto, fica aí essa dica para que você que está na internet já procure aí Guatá Foz no Facebook, o site que o Paulo citou também. Procure informações aí, porque realmente é um projeto muito bacana que nós fizemos questão aqui de trazer para divulgar nas ondas da RCI. Agradeço, portanto, ao Paulo Bogler, também a Karine Vermouth e a Angélica Pereira. Muito obrigado pela participação nesta manhã aqui na rádio. Nós é que agradecemos o espaço aí, a rádio sempre abrindo para essas experiências aí da comunidade, para essas iniciativas culturais aí, a gente fica muito grato aí de poder dar visibilidade a ações como essa.